Ei, ei, essa é pra quem tá na rua. Faça sol, faça chuva, metendo tinta na calada da madruga, caçando muro e fugindo das viaturas, fazendo os corre, apesar da vida dura. Nas mochilas, munição que sustentam. Vou ligar nos caras pra gerar um outro esquema. Outro muro, outro trampo, outra cena. E encarar a cidade tão cinzenta. Meio mundo de treta, lembra? Discutindo a cor do fundo, qual que era o tema. Mas as telas sempre surgem sem problema, né? Essa porra tá no sangue, entende? Deixa os homens vir, natural, natural. Nós de droga que é projeto social. Daquela vez os homens até pagaram um pau. Isso mesmo, que bonito, que trabalho legal. É, os guerreiros do jet tão tudo esperto. Tão na rua com espírito inquieto. Sem deixar de fazer o manifesto. Na batalha contra o monstro de concreto. Os malucos só quer se impor, nego. No meio do caos, chegar metendo cor, nego. Fazer a nossa porque nós que dá valor, nego. Tava devendo a tinta no meu flow, nego. O menino pichou e correu. Me chama pra cruzar. No muro tem um bombe meu. Vambora madrugar. O menino pichou e correu. Me chama pra cruzar. No muro tem um bombe meu. Vambora madrugar. Os malucos pira, sai de pila e pinta só. Deixa marca nos muros sem dó. Mas pra mim, de galera é melhor. Pois no fim, sempre tem as inteiras do goró. Sem drama, se tem pouco jet. Vamos de bombe, hoje é só latex. Tá na mochila, nas garrafas de pet. Segue, nossa rotina prossegue. Nunca dá, mas quem não quer ter. É, as melhor, as gringa pra ver. Chegar abusando, degradê. Ou então impressionar, metendo um 3D. Pra ser, você tem que saber. Saber, você tem que entender. Descer na rua e manter. Essa porra nunca vai morrer, ei. Vagabundo velho daquele jeito. Tá na rua porque tem conceito. Não por fama, porque tem respeito. E as atitudes na mochila e nos peitos. Rua, lata, traço, cor. Asfalto, esgoto, calor. Vagabundo igual gladiador. Some pela rua e luta pelo setor. O menino pichou e correu. Me chama pra cruzar. No muro tem um bombe meu, vambora madrugar. O menino pichou e correu, me chama pra pisar. No muro tem um bombe meu, vambora madrugar. Já foi, já pintei, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Já foi, já pintei, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Hoje já pintei, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu.